2229, bom dia, acione a identificação, sou autorizado direto em TAP, chame no ideal desse lado. Direto em TAP, chamará no ideal, 2229. Estabilizou, azul 2775, visual com a pista. Azul 2775, completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. Salvador, 1895, azul 2775. Torre de Salvador, muito bom dia. O azul 2775 estabilizado no ILS. Visual com a pista. Azul 2775. Bom dia, avistado. Pista 1-0, pouso autorizado. Altímetro 1-0 no 4. Vento variável com 3 nós de intensidade. Ok, ele pouso azul 2775. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1-0 pelo marcador externo e duna, rotando no Golfo, mantendo 500 pés. 1-0-9-3, inicialmente táxi até através do portão 62, observe a Avianca no push no 5, então logo o tráfego livre está autorizado a seguir como número 1 até o ponto de espera via Índia, chame pronto. Do Avianca até através do 62, após prossegue via Índia. E 2169. Liberal 9970, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, o ajuste no 0-4, informe estabilizado. 2.000 pés, 1014, já está estabilizado, na Liberal 9970. Estacionei 6225, chame agora Recife, a frequência 126.0, alternado 128.8. 260, graças. Salvador, morning, azul 4958, echo information for level 150. Good morning, azul 4958, with the contact 64 miles southwest of Salvador Rio, maintain for level 150, fly heading Bomed, reported ready for descent. Fly heading Bomed, report for descent. Azul autorizado táxi em frente, chama no ponto de espera, altímetro 104. 114, chama. Ponto de espera, pronto, 1093. 1093 da linha, decola no 0, variável 3 nós, vento. A linha decola no 0, sempre 1093. 2775, no Solos 30. Táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3, posição 5 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, 5 Lima. Bono 963 para o táxi 177 a bordo, 3 horas e 30, Campinas. 229. Bono 963, copiados dados. Module agora em 219 para seguir o táxi. Ok, chamou duas vezes lá, eles, o pessoal está lá na frequência? Ok, desculpe, foi falha nossa aqui, ficou baixo o volume, chama novamente, por gentileza. Ah, beleza, chamando, valeu. Pode estar pronto, ou chamei a 2 ou 1? 6-2-1 na linha, mantém 1-0. Na linha, mantém. 1-0-3, decolado aos 3-2, chame controle Salvador, 2-0-1-8, um voo. 2-0-8, bom dia, obrigado. Salvador, eu vou 1093, bom dia. Chegou no 093, contato radar na decolagem, suba para o nível 360. Após 2000 está autorizado direto ao arbor. Bom dia, direto 360, após 2000 arbor, gol 293. Linha 21 na linha, decola no 0, vento variável, 3 nós de intensidade. Ali decola no 0, 6201. Salvador, novamente o 963, bom dia. Ponto espera 1-0, pronto. 1-963, inicialmente mantém o ponto de espera, reporte visual com tráfego na final. A gente mantém o ponto de espera aí, já está visual com tráfego na final, 963. Ciente, após o pouso do tráfego, 137 deve acelerar o cargo. Está autorizado a linha manter no zero. Seja após o Boeing 37, autorizado a linha manter no zero, 963. General 9970, avistado, pistola zero pouso autorizado, vento variável, 3 nós de intensidade. Confirmando 1014 na altimetro. 1014. Oxené, 6211, decola aos 35, Salvador 208, bom voo. 208, obrigado. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6211, São Bruno. Chanel 6211, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6211, obrigado. Estaleiro 2229, está autorizado a final do procedimento, voo Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 014, informe sobre o caso. Do 2229, voo Duna, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés. Ok, direto Duna, descendo para 2000, 2229. Salvador, Azul 4958 for descent. Azul 4958, you're cleared to send to 5000 feet, connect 1014. To 5014, 4958. Mantém, aliando e mantendo o gol no 963. Sente, gol no 963. Bruno 093, no centro Recife, em 260, alterando 288. 260-288, 393, volta. Bom dia. Amara Lima. Bom, então vamos voltar em Pirajá, vai permanecer 5 minutos. Reportará as nossas aí. Gente, reporte é o termo do sobrevoo. Reportará. Gol 963, cruzado alinhar e decolar, pista no zero, vento variável, 03 nós. Autorizado decolagem 1 no zero, agora 963. Desce para 4 mil pés, altímetro em sumidora, no 04, espelha bom. 4 mil, na chegada bom, gol no 64, 14. Perdeu 219, toma helicóptero a 500 pés, baixa altura em sobrevoo na próxima posição duna, Santa Fe com sua aproximação a 500 pés. Positivo, 2229. Controle 120-8, boa viagem. 208, gol 963, boa. Contato radar da decolagem, submantendo 360, posso cruzar 2 mil pés, direto líder. 3 mil pés, após 2 mil pés, líder, gol 9 metros. Azul 4958, start reduced for speed. Start reduce speed, descend to 2,000 feet, and then send us over the 1014, come as damage on the course. Start reducing speed, you call you back on localizer course, Azul 4958. Localizador, 2229. 2229, complete aproximação LF, chama para o Salvador em 1 no 8, 9, 5. 1895-2229. M2-1-1, chame o centro Recife, em 251, antena 28, decimal 35. Artéria 2229, ajuste ao tinto no 0 no 4, visual com a pista no 0? Ainda não, 2229. Gente, aporte visual, o parceiro 2229. 2229. Arruma como está livrando Pirajá, vai seguir na BR-324 pelo acesso norte até o Iguatemi. Gente, então, meu Golf, informa iniciando o sobrevoo no Iguatemi. Informa. 29, visual 4 pista, embaixo travado. SLB 229, autorizado pouso pistão no zero, vento variável 03 nós. Pouso autorizado, pistão no zero, 2229. Stable, lock, Azul 4958. 4958, complete approach, 10 miles over the 2118, this is 195. 11895, good day. Tower Morning Azul 4958, passing in the Sierra, on final approach, ILS X-ray. Azul 4958, good morning, continue approach on the runway Gateway, 21014. Stand by for runway Gateway 1045958. Acelera 2229, no solo as 46, libere à direita e chame solo no 21 decimal 9. A gente vai levar a direita na Fox, Sol 1219, passarela 2229. E 229, agiliza na medida possível aqui. Tá agilizando e tá livrando aqui, 2229. Do 4958, clear to land runway 10, wind is variable with 3 knots. Clear to land, wind variable 3 knots, 4958. 251-2835-963. Azul 4958, on the ground at 49, located by next right and call ground 121.9. The 4958, call ground 121.9. Papaca Pai, Juliette Hotel Romeu, bom dia. Autorizado estacionamento, reporte pronto para o táxi. 04, informe estabilizado com o localizador. Dias do LS, reportado estabilizado, bom número afastado. Vai, todos os metrô 1 na 04. Encontrado, bom número afastado. Aguardo a autorização para ingresso, pistão no 7, Juliette Hotel Romeu. Sete Hotel Romeu autorizado, ingresso, pistão na 7, reporte alinhado e pronto para decolagem. Gente, Juliette Hotel Romeu, eu vou passar a informação para a infraero, ok? Tower, good morning, Sun 3517 approaching and holding point runway 10, fully register. Sun take position, Sun 3517, good morning. Sun take position, Sun 3517. Jet Jet Hotel Romeu, após decolagem, devido à solicitação do controle, mantenha o eixo até 2000 pés, sim, mantenha a proa até 2000 pés após a decolagem. O Jet Hotel Romeu autorizado, decolagem pistão no 7, vento variável 03 nós. Hotel Romeu, decolado aos 5-3, mantém o eixo até 2000 pés, chama o controle agora no 20.8, boa viagem. 208, gravando. Decolou o Momo na sua. Hotel Romeu, contato radar na decolagem, mantém o rumo até 2000 pés e aguarde autorização. Tucano até 2000, aguardando autorização, Rondon. 2 dias e subsistente São João 120. 120, para a faz uma... Pesaro, gol no 649. 649, qualquer de aproximação, chame a torre em 18, decimal 900. Renato, sem acordo. Torre Salvador, bom dia, voo no 649, LS 10 Batista. Voo no 649, bom dia, ajuste ao altímetro no 0, no 4, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, 649. Você faz, Ramon? Sete, chefe do Ramon. Mantenha. Mantenha, Ramon. Então, de curva à esquerda, se autorizado, devido a falar fácil. Sente. Curva e tem condição de curva para a direita? Ah, sim, mas direita, se autorizado, 2-0. Direita, pro de arma inicialmente, o Juliette está no meu. Ah, é bom, deixa eu trocar a saúde. Autorizado, pouso, gol no meio, rapaz. Hotel Romeu com a pro direto para o destino. Pronto, eu sou aprovado. Cruzado direto. Já renova, não perdeu do hotel, direto está não. Pronto, aprovado, direto do céu, não é bom. Vamos levantar um negócio. Prefira. Passando em Guatemi, está retornando. Tem que ir mais pelo litoral. Reportará no fica assim. Tem que ter o meu gol. Passou, 649, solo 57, direita 1219. Direita 1219, eu vou no 649. To 517, do you request tower departure control? After departure, maintain heading 4,000 feet, okay? Okay, now take off, maintain run ahead in passing 4,000, then perform the departure profile again. Affirmative, after departure, maintain heading 4,000 feet, and then performance airborne 1. Pier 2, takeoff runway 10, wind is variable with 3 knots. Copy that, start rolling down 35 Mark. Não recordo para você se estimar de pouso. Esse é 9, é Zé do hotel. 1229, o pouso copiando. Reporta lá no Florital, porra, meu Golf. Hotel, meu Golf, dá presente, está autorizado o cruzamento do eixo da 10, aproximação da 10, reporte na final da RMA. Autorizado o cruzamento, reportará na final da RMA, hotel, meu Golf. Airborne at 1000, contact the departure control 1208-7-1. Okay, so it's now departure 2080-357. Thank you, bye-bye. Departure, good morning, 3517, out of 1905, 360, maintain runway heading. 3517. Performance clear, climb maintain 360 after 4000, turn right, heading left of the section. Copy that, maintain heading 4000, then right turn direct to a left, turn 3517, climb a level 360. Uma Golf, na final da RMA. Registrando o Golf, não há tráfego para importar no setor, vento no aeródromo de 300 graus, 049, reporte solo controlado, dá o meu Golf. Reportará no solo controlado. Flamengo, frequência livre, boa. Boa. Papá Romeu, Kilo, Zé Lima, bom dia, livre acionamento, reporte para o outro táxi. Oi, Salvador, Gol 1233. Bom dia, solicito autorização, Brasília. Tchau, Sandro, Zunda, São Nove. Tchau, 3517. Contact now is 16 frequency 136.0, backup 128.8. Okay, sir, switching up with this standard run 126.00 on backup frequency 128.80, 3517 today. Let's go, Romeo. O Recife questiona o seu ponto de modificação das regras. Se possível, a distância de Salvador. Mais 270 milhas de Salvador a partir de agora, correto? Salvador dá 330 milhas. 330 milhas, correto? Sim. Salvador em Salvador, Papa Romeo, Sul do Serra, Lima 2, abaixado, Papa. Aqui no Serra Lima, autorizado, táxi, você pode achar táxi aí, Papa. Táxi, Padrana, táxi aí, Papa. Confirmando pela B02? 04. Autorizado, Quinta Lima, ingresso custa no 7, reporte cabeceiro no 7, aliado e pronto. Salvador, gol no 233, bom dia. Gol no 233, bom dia, mantém o ponto de ferro. Mantém o ponto de ferro, gol no 233. Autorizado, 233, tem condições de decolar sem parada. Com 233, fez a linha e manteve, pista no zero. A linha manteve no zero, boa no 233. Correu o voo no 233, poderia alinhar e decolar só para evitar a parada da aeronave? Afirma, voo no 233, autorizado decolagem, pista no zero, vento variável 03 nós. Pedido de decolagem no zero, voo no 233. Aliado, pronto, não, da frente do Serra Lima. Sente a guarda, Pivo Serra Lima. Corre, bom dia, 5973 da Rio, próximo ponto de espera da 10, estamos próximos. Rio 5973, bom dia, autorizado a alinhar e manter, puxa no zero. Alinha, manter, 1-0, 5973. Tudo manter, 1-2-0, para informação de voo e alerta. Chamei, mantra Recife em 260, alterna 288, serviço da encerrada, não atrapa no setor, conhecimento contra o freio. Boa, 233, decolado as 1-5, chama o controle no 20, decimal 8. 08, obrigado. Contra aí, boa, 1-2-6-6, decolou na sua escuta. 1-2-6-3, contato radar, decolagem, submantém o nível de voo 360, via Arboruna. 360, boa na Arboruna, obrigado. Rio 5973, decola 217, chamo controle no 20 decimal 8. 20 decimal 8, 59, 113, criado, bom trabalho. Rio Serra Lima, autorizado decolagem pistão 17, vento variável 03 nós. Entendi, iniciado Lima. Pensa Rio, decolado perfil da Puca Aru. 593, contato, radar, recolagem, submantém o 330, C da PUCA. C da PUCA para o 330, 5963. Serra Lima decolado ao 18, chame o controle no 20.8. Controle 1-20.8, que o Serra Lima grava, bom trabalho. Salvador. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, que o Serra Lima decolou da 197, saída Arbona. O Serra Lima, contato radar decolagem, submantém 100 Arbona. 7, submantém 100 Arbona, que o Serra Lima. Bom dia, 4753. 4753, indicação desse mantém 040, chegada bom. 5973, seria possível dar presente pro Odiaru? Agora coordenação, Rio 5973. Ah, tá ok, na sua escuta, obrigado. Lima. José Lima. Como que seu transponder equipamento Modicelli está intermitente, fica por horas indicando 200 pés por hora o nível que cruza. Vamos checar aqui o equipamento, transferir para o 2. Foram 233, chame o centro Recife em 260, alterna 288. 260-1288. Como recebe o transponder do José Lima? Estou cruzando 6.900 pés agora, indicação de subida, agora 7.000 pés. Confere que o José Lima. Foram 24, corrigindo. Rio 5973, chama centro Recife em 2545, alterna 2085. 1245, 2065, boa.